Vamos dançar e tu vais ver uma dança nova, vais aprender e a carochinha vai te ajudar. Dá dois pulos para a frente, dois pulos para trás, assim é que se faz. Vamos dançar e tu vais ver. Assim é que se faz. Vamos dançar e tu vais ver uma dança nova. Estás a aprender e a carochinha está-te a ajudar. Dá dois pulos para a frente, dois pulos para a frente.